convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você na outra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Apaixonado.